Finalmente vou poder beber um pouco de sangue. Ai, por favor, né, senhor Drácula? Então faz isso depois do filme. Filme? É isso aí. Nesse domingo, dia 4 de agosto, vem assistir Drácula nas Quatro Pilastras. Um clássico do terror que vai deixar a sua noite mais divertida. A sessão começa às 7 horas da noite, não perca. Traga o seu banquinho, que a pipoca é por nossa conta. Ah, e se chover, a sessão fica para a semana seguinte. Cinecom, cinema para todos. Realização, Departamento de Comunicação Social da Universidade Federal de Viçosa. Apoio Cultural, Sicoob, UFV Crédito.